Voador, bom dia, OTAN 3663. Forma 5, Cúcio Romeu, altímetro no 0, no 4, pista 28, toda extensão. Aguarde autorização para Guarulhos, 340. 340. E a saída então agora passa a ser? 360, coordenaremos. Subida inicialmente seria Golia, Val, aguardando a transição ou o fixo. Obrigado. 605. Curso Salvador, TAM 3304. Gente, TAM 3304, 3 milhas para o externo, chame a torre 1183. TAM 3, bom dia, 3304. 304. Juliette, 04, 922. Salvador, bom dia, TAM 3304, LS 28, final de 8 milhas. Bom dia, continue a aproximação número 2 para pouso, 220 com uma dúzia nós, informarei pista livre, pista opera em toda extensão. A sua escuta, 3304. Mike Eco Delta, copia. Mike Eco Delta, autorizado Manati, 500 pés, decola da 17 com curva direita no corredor Axé, transponder 0107, controle 119, decimal 8. E a torre no 8, decimal 3. Eco Delta, correto. Para acionamento e táxi, chame a torre no 8, decimal 3. Confirme pessoas a bordo. Cinco solos, 36, libera a direita, chame solo em 1219. 219, gol. Liberando a esquerda, 129, gol, 190. Tem pouso autorizado, cabeceira 28, 230 graus, 10 nós, intensidade 3304. Viva pouso, 28, 3304. Paulo Salvador, bom dia, gol no 605. Gol no 605, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantendo a Juliette, gol no 605. Mais um, gol no 605, ingresso Juliette, gate 07. Juliette 07, gol no 605. Confirm estimate out block time. Yeah, because we didn't. And the call sign, please, again. Victor Juliet Sierra 700. Okay, stand by. AC clearance, Victor Juliet Sierra 700. Tá 3663 na escuta? 3663 na escuta. Só confirma a hora do plano. Pro solo aos 39, liberando agora à esquerda, chame solo frequência 1219. 219, chamando, ligado. Nada. 30, 9 horas e 10 minutos, local. 230, perdão. Ah, ciente, 1230, informo que o centro ainda não tem o plano no sistema, aguarde. Ó, desculpe, é 1210, tá? Ciente, o centro também não tem do seu plano, vou checar aqui com o centro Recife, aguarde a coordenação. Obrigado. Salvador, bom dia. Tá 3304, livrou na sua escuta. Tá 3304, táxi via Alfa Índia, gate 02. Alfa Índia para o 02, tá 3304. Salvador, bom dia, Oxané 6311, ciente da Romeu. Oxané 6311, chegada e pit, desce, mantenha nível de voo 040. E pit 040, desce, Oxané 6311. Solo, gol 1605. 1605, prossiga. Então tem a sinalização aqui do 07. Aguarde coordenação de prefere. Obrigado. Já Romeu Golf Vito, aguarde a cópia Serra 9, Metango Romeu. Romeu Golf Vito, confirme o pátio. Solo Salvador, bom dia, 1923. Bom, 1923, bom dia, guarde a cópia, Guarulhos. Seria certo pra isso? Olhe. 663, pronto, cópia. Prossiga, 3663, prossiga. Lá 3663, autorizado Guarulhos, 360 nível, Upper Whisky 58. Decola da 28 com curva à direita, na saída Gole, Eval, após Sagaz. Transponder 5132 e o controle 119.35. Correção, 119.8, controle. É, por gentileza, confie apenas o transponder. 5132, o transponder. Ok, então está autorizado o 360, Upper Whisky 58, decolando da 28 com curva à esquerda, não seria a curva à esquerda? Afirmativo, esquerda. Ok, curva à esquerda, perfil da Gole Eval, depois Sagaz, transponder 5132, controle 198. Afirmativo, então 3663, correto, chama para um tropo de estacionamento. Vai chamar, obrigado. Decolar. O vento é de 220 com uma dúzia nós. Mike Eco Delta. Alô, é com Vitor de Avilé. Vitor Juliet 700, say again, please. Vitor Juliet Sierra 700, we have the passengers on board, we are requesting to start our maximum. Okay, Vito Juliet Sierra 700, we don't have the URC clears yet, stand by. Paulo Vitor India Juliette. Vitor India Juliette, agora Jacob. A sua escuta. Torre Salvador, Mike Eco Delta, fora do solo. Aos 48, chame controle. 119.8, Mike Eco Delta, até a volta. Até a volta, 119.8, Mike Eco Delta. Controle Salvador, é o Mike Eco Delta, muito bom dia. Reduza para aproximação, cheque preposto. Reduzindo 6311. Controle Salvador, muito bom dia. É o papá, papá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle. E decolado, Salvador está mantendo o corredor axé, mil pés. Solicita livrar na radial 241 proa direta para Manati. Autorizado, irá acender para 1 mil pés? Afirmativo. E submanter mil pés, prosseguindo direto Manati, reporte limite CTR. Ok, reporte limite CTR, ao mais Eco Delta Delta. Só confirme o transponder. Correto, para sanamento e táxi, chame a torre no 8 decimal 3. Chame a 3-1-1, 2 milhas para o marcador externo, chame a torre 1-1-8-3. Muito bom dia, o chame a 3-1-1. Bom dia, continue a aproximação no zero, informe visual com cabeceira, o vento de 220 com 8 nós no momento. Visual com a cabeceira, 6-3-1-1, baixado para lá. Tem pouso livre, cabeceira 28, confirmando 220, 10 nós, o Oxanair 6319. Grato, livre, pouso. Autorizou, meu peso, autorizou Cairu, após decolagem, curva direita, corredor Axé, o pé de escrito, no Axé, controle 119,8, 183 a torre, 0160, corresponde, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette. Correto, para acionamento de táxi, chame a torre 18 decimal 3, confirme pessoas a bordo. 05 é o seu B. Bom dia. Bom dia, Juliette, prossiga. Acionado. Único a bordo. Livre acionar, reporte táxi, Vitorinha Juliette. A 05, copiado 05, reporte pronto táxi, Vitor India Juliette. Juliette, Sierra 700, ready to copy. Juliette, Sierra 700, ready to copy. Bono 923, pronto cópia. Correto, toda extensão. Se quiser já levar na aposta, tá livre. Excelente, obrigado. Controle Salvador, bom dia, da 3454, informação Romeu. Da 3454, chegada a CARI, desse mantenha nível de voo 050. 050 na CARI 3454. 50, Broad, Jonas, 1, 8, chegada a CARI. toda em Ilha Juliette no banco de espera pronto. Reporte linha de cabeceira 17, Vitor Ilha Juliette. Juliette. O Xaner 6311, solo ao 53, libera a esquerda, chame solo 1219. Libera a esquerda, solo 219, pode livrar via Delta? Pode, tá livre. Grato, via Delta, 219. Com 10 nós. Júlio. O Xana 6311 segue em frente via Quilo, pátio 3, reposte para ingresso no pátio 1. Em frente via Quilo, pátio 3, ingresso. Reportará para ingresso pátio 1, 6311. Poderia confirmar nossa posição, senhor? 01. 01, grato. Center. 700 red to copy. 209. Ciente. É a forma que você deu. Zero. Romeu. 66. E a posição é Juliette, Oscar, novembro. 10. Transponder 5123 e controle 119.8. 340, alterei 5828, a decolagem da pista em uso, posso curva à esquerda, cole, val, sagaz, 5123, 1198, 1923. 1923, correto, já pronto para o posicionamento. Já vai pronto para o posicionamento. Posicionamento 6311, ingresso pátio 1 no gate 01. Pátio 1 no gate 01, 6311. A gente decolou 55, chame o controle em 119.8, Vitor Índia Juliette. 198, antes da volta. Da volta. Salvador Ground, Victor Juliet Zero 700, we are now back on your frequency, sorry. Do we have our fuel available? Victor Juliet Sierra 700, ready to copy. Now we are ready to copy. Victor Juliet 700, cleared Sierra Bravo Echo Golf, flight level 400, via Upper Zulu 17. Take off of runway 28, after departure left turn, Goli departure, off fifth transition, Skok 5133, Salvador departure 119.8. Okay, understood, we are cleared to destination by now, the Flight 400 via the Upper Zulu 17, runway 28, and can you please confirm our departure route? Okay, departure Golf Oscar Lima Echo and the transition Oscar Foxtrot India Tango Oscar. Okay, goal is departure and the Oscar to transition. And the Victor Blue 700, are we in Pantano? At this Pantano? Yes, start up. Report one right to taxi. Bom dia, TAM 3859. Bom dia, TAM 3859, aguarde a cópia Curitiba. Guardando cópia Curitiba, poderia confirmar se a pista opera em toda a extensão? Afirmativo. Gente, obrigado. Livre decolagem, 220 graus, 129, Romeu Golfito. 259, copia. Na presente, voa em Jona, posição Juliette, Oscar, November Alpha, para chegar na carga. Esta é a... Aeroporto Internacional de Salvador. 225. Eval, Sagaz. Transponder 5135 e o controle 119.8. 80 na subida Momo, autorizado ascensão 80 sem instrução. Cliente Rodrigo Gomes Vitor. Posso pagar? Decola da 28 com primeira curva à esquerda. 5135 é o transponder, 198 controle para o TAN 3859. TAN 3859, correto, chame pronto para puxar acionamento. Camarada grata. How many people on board do you have? We have 9 passengers and 3 crew, total of 1-2 persons. Okay, thanks. You're welcome, we are starting up now. Vitor Juliette Sierra 700, approve taxi via Kilo Alpha and Golf contact Salvador Tower 118.3, altimeter 31014. Have a nice flight. We are starting up at this time. We will call you for taxi later. Okay.